fantástico! Quem é que quer vir nadar? Ha! Não obrigada, Ariel! Tu nadas muito depressa. A essa velocidade, estraga o penteado. Por isso é que ficou assim. Ariel, está na hora de... Ariel! Bem-vindo a bordo. Mas eu não queria vir passear! Cavalo marinho gigante! Calma, pequeno, calma! Eu não te magoo! Coitadinho, tu devias estar livre! É horrível manter um animal selvagem assim amarrado. Afaste-se dele, princesa. O trovão é selvagem demais para domar. E muito casmurro. Um dia, eu hei de montar este cavalo selvagem. Fantástico, Flounder! Nós só temos de convencer o papá a deixar-me. Nós? Ai, não esperes que eu te ajude! Entre sereias e papás, não meta Satanás! Mas o papá dá-te sempre ouvidos. Olha, tem razão. É que eu consigo sempre... Ariel, para de andar no corrupio! Tu sabes o que é que o teu pai vai dizer. Sobre o quê? Pai, deixas o Flounder e o Sebastião ficarem para jantar? Com certeza. Eu gosto sempre de ouvir a opinião do Sebastião sobre as... coisas. Passa-me aí a massa de algas. Obrigado. Todas as meninas devem aprender a montar um cavalo marinho gigante. Não achas, Bastião? É claro, Ariel. Pois, quer dizer, desde que ela não se chegue perto dele. Ouve, Ariel, podes cavalgar comigo quando quiseres. Temos um velho cavalo marinho bem domado, ótimo para ti. Um cavalo velho? Oh, tu tens tanta graça, papá! A verdade é que eu estava a pensar montar o trovão. O trovão? Esse cavalo marinho selvagem atirava-te logo abaixo. Não é verdade, Sebastião? Só um instante! Não atirava nada, pai. Ele gosta de mim. Não é, Sebastião? É. Ele gosta bué dela. Ah, sim. Deve gostar muito. Tal como a lula gigante que trouxeste para jantar e a orca bebé que escondeste no teu quarto. Ah, tu nunca aprendes. Algumas criaturas são perigosas e esse trovão é uma das mais perigosas. Oh, não acho. Eu até lhe fiz festas. Tu fizeste-lhe festas? Ariel, estás proibida de te aproximares desse cavalo marinho. Hum. este caso está encerrado. E não quero voltar a falar no assunto. Podemos levantar-nos da mesa, pai. Temos de ir. Levar a cabeça. Já viste? Ela passa a vida a meter água. Mas que tonta. Vá lá, Ariel. Podemos fazer muita coisa divertida sem o cavalo marinho. O papá faz tudo o que quer, mas não me deixa fazer o que eu quero. Por que é que ele é tão cruel? Eu sei o que ela está a pensar. Ela acha que eu sou cruel. Vossa Majestade? Bolas? Ridículo! Por que é que tenho sempre de ser eu a meter as coisas na cabeça? Esta tarefa é muito pesada para mim. Ariel! Sebastião, ainda bem que estás aqui. Não, ainda bem que tu estás aqui. Vim ver se te consigo chamar à razão. Não te podes aproximar daquele selvagem. Esta noite eu vou ter com o Trovão e tu vais ficar de vigia. Ei, espera aí. Sebastião! Vemos logo à noite ao pé do curral. Conto contigo, Sebastião. Ah, Sebastião. Vossa Majestade? Andava à tua procura. Quero que fiques de guarda ao cavalo marinho. Sim. Toda a noite, se for preciso. E não deixes ninguém aproximar-se dele. Ninguém. Especialmente pessoas de cabelos ruivos e que têm tendência para desobedecer ao pai. Sim, Majestade. Estou a contar contigo, Sebastião. Está toda a gente a contar comigo. Acho que estou numa maré de azar. No meio do oceano. Depois desta, nunca mais abra a boca. A não ser para comer. Ele quer que eu olhe por ela. Ela quer que eu olhe por ele. E quem é que vai olhar por mim? Nós estamos a dormir, pá. Ainda te ouvem. Tem calma, tem calma. Não precisas ter medo. Ela dizia o mesmo com tubarões à volta. Não te preocupes, Trovão. Um dia tu e eu vamos cavalgar livremente pelo mar fora. Se não me escuta, embora me ouça, não pode compreender. Ele só me olha, mas não acredita que pode deixar-me ser. Oh, tudo o que eu vivi, há tanto de mim em ti. Não nos vão prender, a esperança não pode morrer. Vamos viver. É melhor irmos. Não queremos que ninguém te veja aqui. Quer dizer, Ariel, o que é que estás a fazer aqui? Tu vai para casa imediatamente. O teu pai vai ficar... Que coincidência! Tu desobedeceste, Mariel. Esse cavalo marinho é perigoso. Mas tu não ouviste nada do que eu te disse? Sim, papá, mas desta vez tu estás errado. Eu consigo montá-lo, eu sou capaz. Não me deixas escolha, Ariel. Para teu bem, vou vender o Trovão a um negociante de cavalos marinhos. Não podes vender. Eu sou o teu pai. Faço o que achar melhor para ti. Não te preocupas com o que é melhor para mim. Tu queres amarrar-me. Como ao trovão. Onde é que tu vais? Esqueci-me de lavar os dentes. Tens de estar calmo, vamos tentar sim. Há tanto por explorar. Pouco sei do mar, mas vais ter de confiar. É de temer, mas um dia vou surpreender. Vamos viver e correr tu e eu pelo mar como cedo pelo céu. Livres como sempre esperei. Cá dentro eu sei. Vamos! Sebastião! Vossa Majestade, eu tentei detê-la, mas ela não me ouve. Ariel! Oh, eu sabia que isto ia acontecer. Não se preocupe, nós encontramos-la. Nem que tenhamos de revistar todos os cantos dos sete mares. E tu tens de montar com ele. O quê? Montar? Oh, não! Não, não, não, não, não, não! Eu não monto cavalos gigantes! Eu conheço o trovão. Ele vai levá-la para o deserto marinho. Vamos! Anda, Sebastião. Temos de salvar a Ariel. E vamos! Oh, espera aí! Oh, cuidado! Esta égua está com a suspensão toda variada. Mostra! Deserto marinho! Vamos voltar para trás, trovão! Para! Para, trovão! Não! É, achas que amanhã vamos ver cavalos marinhos gigantescos? Não sei, miúdo. Dantes bastava pôr um tentáculo no deserto marinho para ver cavalos marinhos gigantes a um palmo do nosso nariz. Mas hoje em dia já temos sorte se virmos um desganha. Trovão, não! Abranda! Vais muito depressa! Ai! Uf, mas que viagem! Vamos descansar antes de voltar. Já não tinha uma noite assim desde que fui cuspido por uma calemba nas costas da Praia Morena. Silêncio! A Ariel pode estar ferida e a pedir ajuda. Desculpe, majestade. Estava a pensar na minha terra. Ariel! Ariel! Onde estás tu? Ariel! Ariel! Onde estás, Garina? Ariel! Olha, rapaz, ali está o teu primeiro cavalo marinho selvagem. Vamos apanhá-lo! Yeah! Cavalos! Uou! Já cá canta! Já cá canta! Ya! Bom trabalho, rapaz! Ui! Boa malha! Temos aqui uma bela peça. Vamos acampar, comer algas enlatadas e divertir-nos! Trovão? Trovão! Desfiladeiro! Começar a caçar lesmas marinhas. Pelo menos deixam um rastro. Sim, e além disso andam devagarinho. Ariel! Onde estás? Ariel! Vamos! Ela vai ficar bem. Já lhe podem falar. Oh, majestade, não comece já os gritos. Espera até ela melhorar. Eu não vou gritar com ela. Ariel, consegues ouvir-me, querida? Pai? Oh, e o Sebastião e o Flounder? O Trovão, onde está? Esse magnífico cavalo marinho é demasiado selvagem para estar preso. Tu tens razão, pai. Não, eu não quero ouvir mais. O quê? Vocês ouviram? Tenho razão. Mas que sorte, majestade. Eu sei que às vezes pensas que eu sou... cruel. Eu não gosto de te dizer não, Ariel, mas... às vezes é preciso porque... porque... porque tu me adoras? Oh, às vezes os pais têm razão. Né, Flávia? Espero que não voltem a discutir. Mas tu não podes vender o trovão, ouviste, pai? Podes ficar descansada. Quando estiveres boa, vamos soltar o trovão para ele ser livre. Ainda bem. Ele vai adorar. Até à vista. Nunca te esquecerei, trovão. Estou orgulhoso de ti, Ariel. Ouve, eu sei que não é o trovão, mas aqui a Oceana é uma égua mais adequada para uma menina. Ah, tens toda a razão, pai. Vamos a uma corrida? Espera! Thank you.